Balada de um jogador. O que o filme ensina sobre apostas online e educação financeira na adolescência? Como pais e educadores podem proteger crianças e jovens das armadilhas das bets, microtransações e da ilusão de ganhar fácil? Balada de um jogador. Um espelho do comportamento financeiro moderno. O filme Balada de um Jogador, baseado no livro de Lawrence Osborne, é muito mais do que uma história sobre azar. É um retrato psicológico do que acontece quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser fuga. No centro da trama está um homem que, depois de perder tudo, tenta encontrar redenção nas mesas de jogo de Macau. O que ele busca como recomeço se transforma em um ciclo de descontrole. A cada aposta, acredita estar prestes a recuperar o que perdeu, até perceber que perdeu a si mesmo. Agora, traga essa cena para os dias de hoje. Em vez de um cassino iluminado, imagine um quarto escuro com um adolescente de fones de ouvido e celular nas mãos. A diferença é que nas telas, o jogo começa muito antes da vida adulta. Do cassino ao celular, o novo vício está online. Hoje, a lógica do jogo está disfarçada em games e plataformas de apostas esportivas, bets. Crianças e adolescentes são expostos a influenciadores e desafios que associam emoção, status e dinheiro fácil. O que parece entretenimento é muitas vezes uma porta de entrada para comportamentos financeiros arriscados. O problema vai além do gasto, é o condicionamento emocional que o jogo cria. A dopamina gerada pela quase vitória é adicionante. Cada microtransação, cada skin rara comprada por alguns reais, ensina uma lição silenciosa: que perder dinheiro é aceitável, contanto que a próxima jogada compense. A ilusão do controle. O erro que o filme e os jovens têm em comum. Em Balada de um Jogador, o protagonista acredita que pode dominar o acaso. Ele aposta mais alto, confiante de que o azar já passou. Esse é o mesmo raciocínio de milhares de jovens que se arriscam em apostas e jogos online. Na próxima eu ganho, agora vai. Mas a verdade é simples: o jogo não foi feito para que o jogador ganhe, foi feito para que ele continue jogando. Quando um adolescente faz uma aposta, ele não está apenas lidando com números, mas com emoções. Impulsividade, ansiedade, necessidade de pertencimento e busca por validação social. É aí que a educação financeira para adolescente se torna essencial, porque educar financeiramente é educar para as emoções. Educação financeira é educação emocional. Mais do que proibir, pais e educadores precisam compreender e conversar. Entender o contexto do jogo é o primeiro passo para ensinar o jovem a decidir com consciência. Três atitudes práticas que fazem diferença. Conversem sobre dinheiro com naturalidade. Explique o que é valor, trabalho, espera e escolha. O tema não deve ser tabu. Descubram juntos como o jogo funciona. Pergunte: esse jogo tem apostas? Usa dinheiro real? Quem ganha quando você gasta? Esses comportamentos ajudam o adolescente a perceber que cada clique tem consequência financeira, emocional e psicológica. O protagonista do filme perde tudo, não por falta de dinheiro, mas por não saber lidar com a perda. Da mesma forma, um jovem que cresce sem esse aprendizado tende a buscar no dinheiro a mesma adrenalina que encontra no jogo. Atividade prática. O jogo do dinheiro que some. Uma forma simples e segura de mostrar o impacto da perda sem envolver valores reais. Objetivo: ensinar crianças e adolescentes a perceberem o que sentem ao perder algo de valor, estimulando a reflexão sobre controle e limites financeiros. Materiais: 10 fichas, papéis, tampinhas ou moedas simbólicas. Um dado, cronômetro ou relógio. Como jogar? Cada participante começa com 10 fichas. O adulto, pai ou professor, explica as regras. Cada rodada custa uma ficha. Quem tirar 4, 5 ou 6 no dado ganha o dobro. Quem tirar 1, 2 ou 3, perde. Jogar 10 rodadas. Quem ficar sem fichas, sai e observa. No final, conversar. Como se sentiu ao perder? Quis continuar jogando para recuperar? E se as fichas fossem dinheiro real? Reflexão final. Ensinar a perder é ensinar a vencer. Mostre que o jogo foi desenhado para gerar emoção, não lucro. Na vida real, as decisões financeiras exigem cálculo, limite e propósito. Tudo o que o jogo tenta apagar. Balada de um jogador é um alerta. Quem não aprende a lidar com a perda se torna refém do risco. O personagem do filme perdeu o dinheiro, o controle e, por fim, a esperança. Nossos filhos ainda têm tempo de aprender, se nós, adultos, estivermos atentos, próximos e dispostos a conversar. Educação financeira começa no cotidiano, na mesada, no troco, nas pequenas escolhas. Ensinar o que é perder dinheiro é, na verdade, ensinar a ganhar consciência, e isso é o que realmente muda destinos. Silvia Alamber Hala é mãe, empreendedora educacional, cofundadora da www.creativewealthinternational.org, empresa que atua no desenvolvimento de programas de educação financeira para crianças e jovens e treinamentos de multiplicadores dos programas no Brasil e em diversos países há cerca de 20 anos. Palestrante TEDx São Paulo Adventures, coautora do livro Pai, Ensinas-me a Poupar, editora Rei dos Livros, Portugal, educadora financeira de crianças, jovens e suas famílias. A Radium e Creative Wealth International firmaram uma parceria colaborativa para fornecer educação financeira abrangente para brasileiros em todo o mundo.